Podcast Debate. Os 30 anos da Constituição Federal de 88. Para celebrar os 30 anos da Constituição de 88, a ESO Barros Melo realizou, no último dia 14 de novembro, um debate sobre o tema 30 anos da Constituição Cidadã, Avanços e Desafios. O evento contou com a participação do João Paulo Além, professor de Direito Constitucional na instituição, além da participação da professora Milena Travassos e das jornalistas Rosa Sampaio e Neide Andrade. Os principais temas abordados foram direitos e garantias fundamentais, comunicação, direitos humanos e cultura. Referente aos meios de comunicação, Rosa Sampaio destacou a liberdade de expressão. Que a Constituição de 88 traz de novo, né, como avanço para o Brasil nesses dois temas, é colocar a comunicação, né, pelo menos colocar na lei, como direito fundamental, e a liberdade de expressão como direito fundamental. Então, quando você preconiza isso numa Constituição, você está garantindo, inclusive, não só a democracia, mas, como eu costumo dizer, o Estado democrático de direito, né? Que ele é mais amplo, ele garante não só a democracia, mas que os direitos sociais e fundamentais sejam respeitados. A Constituição de 88 prevê também, é uma lei que prevê o não oligopólio e o não monopólio do serviço de comunicação, mais precisamente da radiodifusão brasileira. Né, prevê, inclusive, a complementariedade dos três sistemas de radiodifusão que deveria ser vigente em um Estado democrático de direito, que é o sistema público, o sistema privado e o sistema estatal. Mas qual é a realidade, né? Isso é o que está muito bem colocado, muito bem preconizado na lei, que garante esses avanços, né, de alguns poucos avanços que tivemos no direito humano à comunicação, mas é uma Constituição que foi feita em cima de acordos, né? E esse acordo, inclusive, com o mercado. Neide Andrade falou sobre os direitos humanos e deu ênfase a um possível esquecimento do que foi a ditadura. A gente vê hoje dois movimentos de saudosismo, né, a essa época ditatorial, que fala justamente ou de esquecer a história, como se a anistia fosse um esquecimento, né? A gente tem várias críticas aí à lei da anistia, mas também não é um esquecimento, é um perdão judicial, mas a gente não está aí para esquecer o que aconteceu. E também tem um movimento de dizer que não foi bem assim. As pessoas pegam um livro de história e dizem, mas também não foi assim. E, de repente, a história vira uma ideologia, uma coisa totalmente passional, que tem uma segunda versão, né? E torturador vira herói nesse sentido. E aí a gente precisa ver em que a gente pecou nesses 30 anos. E eu penso que a gente pecou muito nas políticas de memória e verdade da gente, né? A gente teve a Comissão da Verdade, mas esses relatórios da Comissão da Verdade não chegaram nas nossas escolas, não chegaram nos nossos jornais, não explicaram efetivamente o que aconteceu. A gente não tem um museu da ditadura em cada cidade do país para mostrar para todo mundo como foi que aconteceu. A gente não educou para nunca mais acontecer, né? Feito a gente diz essas coisas e a gente vê crescendo no país esse movimento da escola sem partido. E aí, quando a gente vê o que é a escola sem partido, o que propõe exatamente o esquecimento dessas situações, entre tantas outras coisas, né? E aí vem essa ideia de que a democracia talvez seja uma coisa imparcial. Eu vou ser democrática, então eu deixo você falar o que você quiser, deixo você dizer que odeia negro, que odeia gay, que odeia... Porque é a democracia, e, na verdade, não é isso. Nenhum direito é absoluto em si, né? A gente precisa... A liberdade de expressão ela não é absoluta. A professora Milena Travassos falou sobre a garantia que o Estado promete a todos em relação à cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. Apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. No parágrafo 1º fala: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes de processo civilizatório nacional. Talvez já apontando nessas linhas um avanço, dizer textualmente culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. Que, se a gente pensar, está dito, está garantido, tem que acontecer isso, né, há 30 anos, e a gente não vê ser efetivado. Né? E talvez, então, até pensando na provocação de vocês, né, como consolidar, talvez como efetivar, como consolidar a Constituição. E é como você fala, não é um livro mágico. Está, né, lá dito para que isso é garantia, que isso é direito. Mas isso acontece, de fato? Né? E assim, não é só manter um museu aberto, muitas vezes com um orçamento precário, que não dá nem para manter fisicamente, né, pagar luz, contas, quanto para criar programação, investir em projetos também educacionais. E mesmo nessa formação, mesmo vindo da escola. Né? Assim, a escola, muitas vezes, tem lá uma disciplina que fica meio escanteada, né, para pensar a cultura. Aí, às vezes, vê muito mais arte grega do que cultura africana. E aí não pensa arte, né, de uma maneira geral, e não pensa. O professor João Paulo Além destacou que a Constituição é a forma da população ter os direitos garantidos. Apesar da Constituição de 88 ser uma promessa de redemocratização, uma promessa de felicidade, né, diante dos novos tempos que se inauguravam, muito do que existia permaneceu. Eu posso deixar claramente registrado aqui que a Constituição de 88 é uma Constituição que favorece amplamente as corporações. Que corporações? Bom, podemos falar aqui das Forças Armadas, podemos falar aqui do Poder Judiciário, podemos falar do Ministério Público, que foram muito prestigiados com o desenho institucional que a Constituição de 88 ofereceu. É claro que a Constituição, como sendo um novo pacto, né, político e social, ela envolveu, de certa forma, uma negociação onde houve, né, a participação dos diversos atores, e a grande força que se manifestou nesse processo veio, sem dúvida nenhuma, dessas corporações, a pretexto, vejam lá, da garantia e da tutela dos direitos fundamentais que a própria Constituição enumera, e que não são poucos. João Paulo conclui comentando que, apesar de ter apenas 30 anos, a Constituição já sofreu mais de 100 alterações. Vejam só, a nossa Constituição de 88, em 30 anos, ela já passou por mais de 100, pessoal, é muito, né? Processos de alteração formal. São 99 emendas pelo procedimento revisório ordinário e mais 6 emendas lá pelo procedimento de revisão, enfim, especial, previsto lá pelo ato das disposições constitucionais transitórias. Enfim, o que importa aqui é que são 105 emendas diferentes. Em 105 oportunidades, o Congresso Nacional, enfim, a partir do Poder Formador, atuou reescrevendo o texto da Constituição. Né? E muitas emendas, inclusive, sobre emendas. Né? Existem muitas emendas sobre emendas, enfim, que vieram alterar textos de emendas anteriores. E isso fez com que a gente tivesse um desenho da Constituição muito diferente hoje daquele que a gente tinha em 88. Chegamos ao final do nosso podcast debate. Agradecemos a todos pela audiência e até a próxima. Podcast debate. Apresentação: Camila Ferreira. Produção: Éricles Vinícius, Gabriel Lemos, Maiara Cavalcante, Natália Vital, Nicole Ferreira e Tiago Monteiro. Trabalhos técnicos: Vitor Silva. Orientação dos professores: Marcos Araújo e Danilo Lúcio. podcast Debate,